que diremos, Pai Abraão, justificado pela fé, não por ação. Em esperança, creio sem hesitar, a promessa se cumpriu, podemos confiar. Bem-aventurados, somos livres, nossos pecados Ele cobre e nos faz viver. Por Sua graça, a justiça vem, em Cristo nossa fé. Sempre em pé. Davi se declarou, bem-aventurado é aquele que crê, não vive em pé de fé. Não é pela lei, mas pela graça, a promessa firme em nós se abraça. Bem-aventurados, somos livres, nossos pecados Ele cobre e nos faz viver. Por Sua graça, a justiça vem, em Cristo nossa fé. Prometeu, é poderoso, ressuscitou Jesus, amor glorioso. Em nossa fraqueza, Ele é o fortalecido, na fé que avança, somos unidos. Bem-aventurados, pecados Ele cobre e nos faz viver. Por Sua graça, a justiça vem, em Cristo nossa fé. Sempre em pé. Português e worship, acústica, guitarra, piano, CT Guitones BPM.